quando te encaminharam pro exame necroscópico. Der início ao meu luto patológico. Nunca superei seu nome no obituário. Ver você aos 48 de idade num carro funerário. Te ver partindo num caixão que a prefeitura doou. Ser uma estátua tumular de um renomado escultor. Não pude pagar pra pôr na lápide sua fotografia. Fazer um jardim que uma mãe como você merecia. Me perdoa por não ter entrado no Citibank pra assaltar, pra poder bancar hospital particular com convênio no agatório em vez de sepultura. Era alta, depois dos exames e a cura. Mas no Saboia foi mais um prontuário entre mil, onde o médico mata por omissão e finge que não resistiu. A gente tinha que incendiar o transporte municipal por cada homicídio transformado em morte natural. Quis dar o revide pro mundo afogando no furo. Homeboy daqueles que roubou que eu tinha de mais valor. Se não fosse a parte, meu rap ia amenizar a depressão. Tinha acabado na Cracolândia com mandado de prisão. Queria que você tivesse me visto no palco rimando contra o crime organizado do Planalto. Infelizmente só te mostrei meu primeiro disco, deixando na sua cova numa tarde de domingo. E quando o mês de maio chegar, saudade e a tristeza. Brasileira, foda-se a pedinte na gaveta da geladeira. Não decretaram 3 dias de luto oficial. Não foi feriado, não transmitir ao vivo seu funeral. Nunca vou esquecer você. Todo dia me esperando no portão da escola Duque de Caxias. Mãe, não venho mais estudar. Todo mundo dá risada. Não tenho uniforme, só roupa doada. Quando pequeno te culpei por não ter brinquedo novo, por estar direto na casa dos outros esperando almoço, sem poder pagar aluguel, sempre a Kombi levando nossos móveis e mais um despejo do ano. Lembro da gente chorando sem parar quando descobriu que o baby ia parar de andar. Muito mano pensa que a mãe quer ele prosperando, driblando a delegacia de repressão, assalta banco. Ela só quer que você diga o que sente por ela. Mas não, como trouxa que quando o cover jogava terra. Só você sabe, mãe, quantas vezes te pedi pra espírito de luz aparecer pra mim. Daria tudo pra ouvir tua voz de novo nas manhãs, cantando a música Oceano do Djavan. Que pena que não deu tempo de conhecer suas netas, de ser chamada de vó pela Duda e a Gabriela. Vai chegar, traz de presente a saudade e a tristeza. Dividindo um cortiço, logo o banco pra aumentar o patrimônio. prostitui a filha. Hein, matrimônio é louco. Quem nem conhecia o abecedário direito me ensinou a amar o próximo, não ter preconceito. É tanta dor que eu penso, como é possível? Pais que são espancados pelos próprios filhos, filhos que matam os pais por bens materiais. Suzane von Richthofen, Gil Rugai, vacilei quando cheguei com aquela bike em casa. Falei que era emprestada, mas era roubada. Depois colou dono humilhando, pagando de rico. Não vou chamar a polícia, mas educa seu filho. Eu sei que você fingia que tava sem apetite, pra que sobrasse mais comida e a gente dividisse. Que saudade de você, dando bronca brava, quando eu chegava com os óculos, com as lentes quebradas. Que saudade do seu sorriso lindo de vitória, quando conseguimos pro baby uma cadeira de rodas. Jurei no seu caixão aos prantos, desesperado, que não deixaria impune seu assassinato. Minha vingança é lutar pra que outras Marias do Rosário não revirem lixeiras pelo cardápio diário. Traz de presente a saudade e a tristeza. Tristeza.